Começa agora o podcast que leva o futebol além do 4-4-2. Está no ar o Toró Tático. Curuzu meio vencendo a partida. Kaique Oliveira fez o único gol do jogo. O resultado não foi suficiente para o Papão reverter a derrota sofrida no jogo de ida. Agora, o Galo vai encarar o Remo na final, que será disputado em dois jogos, nos dias 14 e 21 desse mês, se tudo der certo. Para o Paysandu, resta a disputa do terceiro lugar contra o Bragantino, nos dias 13 e 20. O Galo chega na sua terceira final na década, venceu o título em 2001 e chegou na final em 2015. Eu sou o Nixon Melo e estou aqui com Alessandro Amorim. E aí, Nixon. E aí, Mataus, amigos do Toró Tático. Agora é o time com mais presenças em finais do interior. Águia agora é isolado com 3 finais. O Águia tinha. Então, independente. Aí, estamos aqui também com o Matos Paul X. E aí, Nixon, e aí, Alessandro. Foi um jogo que a gente meio que esperava que ia acontecer. Mas ele botou a pressão, a gente ainda tem todo o jeito, mas foi da. Uma maneira que não foi possível, de jeito nenhum. Não foi nada que a gente esperava do trabalho do Léo Condé, né? A gente esperava um jogo mais de posse de bola, um jogo mais de correr, de defender. Então a gente viu foi basicamente o jogo do João Brigatti ali, que a gente viu de longo, de cruzamento na área, de bola parada, e todo mundo viu. Vou falar da escalação aqui, logo a gente entra nesse assunto. O Paysandu entrou em campo com Mota no gol, Bruno Oliveira na lateral, Mikael e Vitor Oliveira na zaga, Diego Matos na lateral esquerda. No meio de campo, Kaique Oliveira e Marcos Antônio ali de volante. Mais à frente, Thiago Pimão, Leandro Lima, aí o Nicolas e o Paulo Rangel no ataque. Entraram ao longo do jogo o Vinícius Leite, o Calberg. Alguém pode falar a escalação do Independente? Independente foi o Redson, Taelson, Bebé, Carlos e Boca Juba, Jari, Renatinho e Chicão ali formando um triângulo no campo, basicamente. Joãozinho aberto pela esquerda, o Araújo atuando ali como meio atacante, central, e Caça Rata ali na direita. Na verdade, o Independente já dava ali 4-2-4, mais ou menos, né? Jari e Renatinho fazendo aquela linha e o Chicão alternando ali no meio-campo ali, pegando a bola mais atrás e atacando ali mais no centro, mas esses três jogadores, Araújo, Chicão e Joãozinho, se movimentaram muito. Foi um jogo de muita movimentação do Independente, buscando muita velocidade, né? Muito contra-ataque. E o Rio Paysandu deu muito espaço para ele. Isso. E Matheus, o Paysandu entrou no primeiro tempo, acho que ele entrou tentando a posse de bola, né? Que a gente falou disso, do Brigatti e do Léo Condé, que o Léo Condé queria mais essa posse de bola. Aí entrou ali com o Leandro Lima no lugar do Vinícius Leite. Só que a gente não viu esse Paysandu trabalhando muita bola. Eu acho que quem tentava ali ainda era o Marcos Antônio, tentava jogar mais ali pelo meio. A gente viu mais, só que acabou que foram muitos cruzamentos. As jogadas mais perigosas foram de bola aérea, com o Mikael ali, que ele perdeu um gol no começo do jogo. Depois o Nicolas também, depois de um cruzamento, gol, só que foi mais no meio. A gente não viu realmente essa jogada. Eu pensei ali que o Primão voltava um pouco mais, não jogava na lateral. Eu acho que o Leandro Lima circulou muito assim, não ficava também parado numa posição. O Nicolas já não ficou mais tão pela lateral, né? Jogava um pouquinho mais por dentro. E eu acho que realmente não deu certo. Acabou muitos cruzamentos durante o jogo, cruzamentos até errados, que eu não entendia também que, não que o Paulo Rangel seja um grande cabeceador assim, mas eu acho que se ele tá ali também é pra tentar ele, às vezes ia mais no Nicolas, que não é tão forte assim também nessa bola aérea. E como é que tu viu, Matheus, essa tentativa de posse de bola que não deu certo? Cara, foi basicamente isso. Quando eu vi a escalação, eu pensei na velocidade, o Leandro Lima é um meio-campista, ele atacante, mais competente. Então, pelo que a gente conhece do Léo Condé, do Botafogo, perceberam que ele, pode perceber no cenário, pela escalação, parece que o Paysandu ia controlar a posse, a principal disso. Porque tem o Marcos Antônio que tem um bom passe, tem o Leandro Lima que tem um bom passe, tem o Thiago Primão também que se movimenta bastante, ele pode atuar por dentro, pode atuar aberto. Tem os dois laterais que apoiam bastante também. E, inclusive o Paysandu está aí em 2-4. Se for ver na imagem que está aí na live agora, os dois zagueiros ficavam ali atrás, né? E os dois laterais subiam na linha dos volantes. Então o Paysandu fazia esse 2-4 na saída de bola. Isso aumenta ali o número de pessoas no meio campo do Paysandu, o número de opções no meio campo do Paysandu. Só que ignorava assim, porque chegava no Bruno Oliveira e ia até ali no meio campo e cruzava na área. Chegava no Leandro Lima, tentava trabalhar e não conseguia. Quando não, o Leandro Lima ia atacar a área porque esperava um cruzamento do Bruno Oliveira do Diego. O Leandro Lima tem 1,69. Imagina ele tentando disputar com o Charles Prezé. Então, a estratégia do Paysandu não foi condizente com a escalação que a gente viu. Nunca foi condizente com as peças que estavam ali. Tanto que depois o Leandro Lima saiu no intervalo. Então, eu vejo isso de duas maneiras. Primeiro que o Condé, querendo ou não, não conseguiu botar a ideia na cabeça dos jogadores. Aí a gente tem que ver que até onde é falta de tempo e até onde é a qualidade do Condé em fazer isso. Porque existem treinadores muito bons, mas que demoram um tempo para implementar a ideia. E outros que são mais rápidos. Então a gente não tem como avaliar isso agora. Mas o fato é que a ideia do Condé ainda não está implementada no time do Paysandu. E a escalação proposta foi pensada, eu acredito, foi pensada nessa ideia de manter a posse. O que o time apresentou foi o quê? Jogo direto. Foi lançamento longo do Vitor Oliveira com o Paulo Rangel. Já a bola chegou, em um momento não chegou nem mais passar pelos pés do Marcos Antônio, do Leandro Lima. Foi cruzamento do Caíque Oliveira. O Caíque Oliveira chegava ali na reta final, no meio de campo já mandava para a área. E não tinha gente na área. Era o Paulo Rangel e o Dedé, basicamente, ali na área. Parece que estava final do jogo, né, Matheus? Às vezes. Parecia que o Paysandu entrou pensando em 2 gols, o Paysandu entrou com pressa, mas não precisava disso, não estava faltando 5 minutos. Não era o resto do jogo, era um jogo completo. Dava para o Paysandu envolver o Independente, dava para o Paysandu trabalhar um pouco mais essa questão de girar o jogo contra o Independente. Apesar de ele ter 2 zagueiros muito bons, os laterais não são tão bons marcadores assim. O Boca Juniors é muita cidade, talvez ali o jogador atuando nas costas dele não tenha subido. Poderia ganhar ali por cima. O Daelson também não é tão bom na marcação, porque o... Quando a gente vê, inclusive, o Dedé troca ali com o Daelson quando a bola está no fundo para se aproximar, para roubar a bola, e o Daelson fica ali na sobra. Então, os dois laterais do Independente não são tão fortes na marcação. E não teria por que o Paysandu entrar nesse desespero. Eu não acredito que não teve motivo nenhum. Para mim, o que pegou nisso foi o psicológico dos jogadores, tanto que a gente viu Paulo Rangel cavando falta, Leandro Lima cavando falta e ele se acredita alguns jogadores, alguns anos que a gente traz meio duro. Bruno Oliveira então nem se fala na reta final do jogo, ele até deixou o braço na cara ali do adversário. Então. Eu acho que dá pra gente falar esses dois jogadores e que o Leandro. Eu não estava muito bem, né? Já não vinha muito bem. Eu acho que não foi horrível, mas também não via ali utilidade para ele em campo, como eu percebi ele rodar muito por ali. Ele que meio que entrou no lugar do Vinícius Leite, né? Isso. Aí quem ficou responsável pela subida foi o Bruno Oliveira, né? Porque já não tinha ali o Vinícius Leite, então ele realmente passava mais, mas só que eu acho que ele foi nulo ofensivamente, ainda deixava espaço lá atrás, como foi aquele lance lá do Joãozinho, né, que ele pegou lá meio que sozinho e não conseguiu fazer o gol, mas muito, muito ruim a partida do Bruno Oliveira. E Alessandro, tu acha que foi o Independente conseguiu fazer o que ele queria no primeiro tempo? Foi boa a estratégia deles? Cara, foi boa. O próprio Charles Guerreiro disse que o Independente ia jogar. Eu esperava uma marcação do Independente mais agressiva, mas não foi o caso. Mas estava ali, esperando o erro do Paysandu ali com os dois zagueiros. Estava aqui nos primeiros momentos, estava até um pouquinho espaçado. O Independente teve até a oportunidade, roubou a bola, teve uma chance com o Joãozinho, se não me engano. E foi por muito pouco, mas estava ali atento o Independente. Ela tava esperando aquela bola pra matar o confronto. Pois é. E depois no segundo tempo, como o Matheus falou, já foi um time mais do Brigatti, né? Que ele volta com o Vinícius no lugar do Leandro. Então tem mais dois caras abertos. Eu acho que no segundo tempo a gente viu mais velocidade do time do Paysandu, como era também na era do Brigatti. Ali o Nicolas e o Vinícius bem jogavam bastante ali, né? E o Matheus, tu acha que melhorou? Eu acho que melhorou também no segundo tempo essa questão. Mas só que não deu, foi uma estratégia que não deu certo do Condé, né? Que ele tentou voltar pro que era meio que o básico, pra, eu acho que já não, meio que no desespero, né? Tentar essa classificação. Eu acho que o que mudou foi a questão física, porque o Independente, ele fez aquela pressão mais alta ali, né? Ele tava atacando muito o Paysandu, tava explorando muito. Dava pro Independente ter saído com uns 2-0, pelo menos no primeiro tempo ali, porque ele teve oportunidade para isso, teve espaço para isso, mas não teve condições de pensar a jogada direito. Inclusive o Joãozinho chegou muito perto do gol, mas errou. Então, mas quando chegou o segundo tempo, o Independente foi cansando um pouco mais e perdeu essa intensidade. O Paysandu já tava ali num desespero maluco, que querendo o gol de qualquer jeito, querendo mandar essa bola na área, mandar esse cruzamento mesmo. E eu acho que esse foi o diferencial, porque o Independente não estava atacando tanto quanto no primeiro tempo, não estava agredindo tanto o Paysandu, então o Paysandu se sentiu um pouco mais livre. Só que não adiantou de nada, porque eu realmente não percebi uma grande diferença ali do primeiro tempo para o segundo. Mudaram as peças, o Condé chegou a colocar o Vinícius Leite ali no segundo tempo, como vocês falaram, para dar um pouco mais de velocidade, para buscar ali o que o time já vinha fazendo, só que não conseguiu de qualquer jeito, porque o Paysandu, eu vi os mesmos problemas que o Paysandu apresenta, sei lá, desde a quinta, desde a sexta rodada. Faltou aproximação dos jogadores centrais, a gente via a bola chegar nos atacantes, mas não tinha para quem eles tocarem, para quem vinha de trás ali, no máximo os laterais de cada lado. Então faltou isso, faltou essa participação desses jogadores mais centrais. E esse desespero do Paysandu, eu acho que dá pra gente exemplificar de certa maneira. O Paysandu atacava tão rápido e errava lá na frente, que os jogadores mais lentos não conseguiam acompanhar o ataque e deixava espaço atrás. Então, enquanto o Paysandu atacava com velocidade por um lado, o outro não chegava tão rápido assim e deixava espaço para o contra-ataque. E foi isso que aconteceu muitas das vezes. Tanto que o Joãozinho pegou o Mikael no 1 contra 1. O Araújo e o Joãozinho pegaram a dupla de zaga do Paysandu no 2 contra 2. Então a gente viu muito o Paysandu não conseguir nem fazer isso. Nem conseguir nem ter superioridade numérica na defesa. Não conseguir ter superioridade numérica no ataque. E às vezes, quase sempre na verdade, com inferioridade numérica no ataque. Para um time que precisava ganhar e não estava dando certo o cruzamento, em algum momento tinha que mudar isso. Em algum momento tinha que pensar uma outra forma de jogar. Eu não vi o Paysandu fazer isso. Eu não vi o Paysandu jogar de uma outra forma. Não vi o Paysandu jogar de um outro jeito. Assim como o Paysandu não vem jogando de outro jeito desde a quarta, quinta rodada. Assim como o Paysandu tem problemas na construção desde o início do campeonato. Então, foi o que o Paysandu vinha apresentando até então. A diferença é que, como o time estava com uma desvantagem muito grande, o psicológico afetou muito os jogadores. E nesse momento era o Paysandu decidir. Esse era o momento para o time crescer. Eu lembro que a gente até falou em algum momento, não lembro em que rodada, que o Paysandu chegou num momento que ele estava estável e que ali sim ele teria que ou crescer ou diminuir. E o Paysandu nesse momento precisava crescer, precisava mostrar algo diferente. Não mostrou isso diferente. E não mostrando diferente, foi na mesma coisa que vinha apresentando até então. E o Independente se salvou, porque o Independente tinha zagueiros fortes. O Dedé ganhou praticamente todas as disputas aéreas. O Paulo Rangel, inclusive, perdeu muitas, muitas disputas aéreas. Não apareceu bem. E eu acho que essa questão do que pesou mais foi o psicológico nesses jogadores. Que o Paysandu precisava de gente para puxar o time para cima. Sabe aquele jogador que entra, puxa o time para cima, puxa, chama o jogo. O Paysandu não teve isso. O Paysandu teve jogadores que puxaram o time para baixo. Eu posso citar novamente o Paulo Rangel, o Bruno Oliveira e o Leandro Lima. Eles não conseguiram dar a mais o Paysandu. Inclusive eles deram a menos do que o Paysandu precisava para conseguir reverter essa desvantagem aí. Eu achei no segundo tempo, principalmente, que já tava aqueles caras que era comum a gente ver na escalação do Brigatti. Parecia um time do Brigatti, mas muito mal treinado, porque tinha aqueles princípios ali, mas eram executados muito de forma pobre assim. Foi complicado. E matar, a gente sabe que o que importa realmente na temporada é a Série C, né? Mas não dá para descartar o Paysandu de jeito nenhum, porque é um título provável, assim, para o Paysandu, que ele tem muita chance de ganhar, mas A gente já pode falar que foi errada a decisão de demitir o Brigatti já nessas fases finais aí. Não seria até melhor esperar, se fosse o caso de demitir, porque a gente também aqui não concordou, né, com essa demissão, os três aqui. Cara, eu acho que o Paysandu precisava pensar em duas coisas. Se ganhar o Parazão era um objetivo que realmente o time precisava, eu acredito que não é o foco principal, mas perder do jeito que perdeu, com o Paysandu, com o presidente assumindo a demissão do Brigatti, falando que foi 100% para ele, com as datas das semifinais mudando e o presidente falando mais uma vez que era melhor para o time, e foi melhor para o time, acabou não sendo, porque o time foi eliminado de qualquer jeito. E essas duas coisas, aliada ao desempenho que o time apresentou, eu digo que o que mudou foi um pouco a marcação do Paysandu. O Paysandu, acho que contra o Águia, mostrou uma marcação mais intensa ali, mostrou uma marcação mais alta, pressionando o adversário. Mas foi essa leve diferença. E o que pesava mesmo na situação do Brigatti era a construção de jogo, era a forma de jogo, era como o Paysandu se apresentava. E o time se apresentou da mesma maneira. Se fosse para trocar, trocava em algum momento que isso não poderia pesar e trocava por um modelo de jogo, não sei, pelo menos parecido ali para facilitar o entendimento dos jogadores. Porque, como tu citaste, parecia que era o time do Brigatti, só que mal treinado. Por quê? Porque o time passa por uma troca de ideias. Sai aquele jogo mais direto, sai aquele jogo mais intenso de cruzamentos, na verdade deveria sair, né, para entrar um jogo de maior posse de bola. Só que no momento que o Paysandu precisava apresentar o melhor, o que apresentou? O que sabia mais, que era o quê? O jogo do Brigatti, que o time vem treinando desde o início do ano. Então essa troca acabou pesando nesse momento decisivo. No momento de decisão, é o que define o futebol, né, na verdade, se a gente for pensar. E a gente chegou avaliando só o desempenho dessa partida. A gente pode falar que o Paysandu não mostrou, novamente aquilo que eu falei, não cresceu quando deveria ter crescido, né? E isso acaba afetando que a decisão do Brook Poa foi errada pensando em Parazão. A gente pode avaliar o que pode apresentar até o final da temporada. O que o Kondé apresentou desde quando ele chegou até aqui foi pouca mudança. Assim como o Márcio Fernandes apresentou pouca mudança em relação ao Netão, o Kondé apresentou pouca mudança em relação ao João Brigatti. Por quê? Porque é questão de tempo. O treinador está aí há um mês e pouco, mais ou menos. Então, é normal ele não conseguir botar suas ideias em prática. Eu estou longe de falar que o Kondé foi o principal culpado, mas ele sabia a situação que ele estava se metendo. E querendo ou não, em alguns pontos ele errou. Não sei se nas substituições. Teve um momento que ele demorou muito para substituir ali e ficou em dúvida. Eu acredito que essa dúvida era justamente por causa de não entender tão bem o time assim. Não ter tão... Pois é, desconhecimento do elenco ainda, né? Acho que mesmo na substituição do Marcos Antônio ali, eu não entendi também muito bem. O Marcos Antônio, acredito que foi pela questão do psicológico lá, que ele já tava com o amarelo, ele já tinha dado uma entrada dura. Eu acho que o Gustavo foi um árbitro meio caseiro hoje, porque ele poderia ter expulsado os jogadores do Paysandu algumas vezes, não expulsou. Na verdade, acho que ele errou em muitos pontos, só que muito mais pro Paysandu, porque o Paysandu teve mais domínio do jogo. Isso dá a impressão de que ele tava meio que aliviando um pouco mais pro Paysandu, porque ele poderia ter expulsado o Bruno Oliveira, poderia ter expulsado o Marcos Antônio, poderia ter não marcado faltas que ele marcou, principalmente ali no final do jogo, que a gente viu alguns lances que eu sinceramente não vi falta nenhum, ele acabou marcando. E voltando aqui pro Marcos Antônio, ele poderia ter sido expulso ainda no primeiro tempo, porque ele já tinha amarelo e deu um encontrão no jogador ali. Eu acho que isso também afetou essa decisão do Kondé, dessa mudança de peças, dessa mudança de estilo de jogo, né? Porque saiu o Marcos Antônio, entrou o Allan Kallberg, saiu o Leandro Lima, entrou o Vinícius Leite. Então ele mudou ali de um jogo mais cadenciado, que era a ideia, para um jogo mais direto mesmo. Só que de qualquer jeito não deu certo. Eu acho que não funcionou de nenhuma maneira. Ainda entrou o Paulo Henrique, que foi o Paulo Henrique que a gente conhece. Eu defino o Paulo Henrique como aquele cara ok para baixo, no cerne da palavra medíocre mesmo, que é mediano, de médio para baixo. Ele é um cara que não vai entregar algo a mais. E o Paysandu precisava de algo a mais. Então ele entrou, fez ali o que sabe e o que não sabe. E acabou que ficou na mesma coisa. Então acho que nas substituições do Kondé, mostrou que ele não entendia tão bem o elenco. Não sentiu tão bem assim o que o time precisava para esse jogo, para essa decisão. Eu acredito também que ele não entendeu tão bem o time que estava lá. Os 11 jogadores, a forma como eles entraram em campo. Pois é. E, Alessandro, tu pode falar da trajetória independente aí, a gente pode já falar também desse time, se foi justo a classificação como um todo, porque a gente teve aquele jogo de 3-1 lá, né, naquela aguaceira lá, que não dava nem para rolar o jogo, que a gente acha que devia ser até adiado, porque realmente não dava, e isso obviamente influenciou muito nessa classificação, mas pegando o campeonato como um todo, a gente pode falar que foi justa a classificação para a final do Independente? É justa então na final? Aqui a trajetória, o Independente se classificou em segundo no grupo A2 com 17 pontos. Venceu o Castanhal 3-1, venceu o São Francisco por 3-1, aí perdeu por 4-0 em casa pro Remo. Empatou em 0-0 com a Águia. Argentino venceu o São Francisco e o Castanhal, empatou com o Remo aqui em Belém. Teve uma sequência de derrotas no fim da primeira fase, perdeu pro Águia e pro Bragantino. E ficou até ameaçado a classificação ali, mas o Paragominas acabou não vencendo o Remo. E agora no mata-mata venceu o Paysandu, o primeiro jogo por 3-1, e perdeu por 1-0, mas mesmo assim conseguiu a classificação. Com 12 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. É justo o Independente nessa final pra ti? Olha, pelo que mostrou no mata-mata, achei justo, mas durante a primeira fase acho que oscilou muito ali. Teve um início bom, queda ali contra o Remo, não marcou gol em 2 jogos, teve ali que um período ali que o Independente não produziu muito, mas teve o acerto ali quando o Daelson entra no time, o cara que realmente não marca muito bem, mas uma movimentação ali com o Dedé acabou ajustando a defesa, que o fim da primeira fase ali, tirando os 2 jogos que eles perderam, mas foi um ajuste ali que acabou dando muito certo. Perdeu o jogador que foi o Raigol, mas conseguiu um ajuste ali com o Mandi, com o Joãozinho, com esses 3 caras que deram Independente, mas no geral acho que merece sim. Um time que a gente esperava muito era o Paragominas ali na primeira fase. O Bragantino poder ter que estar nessa final, mas acabou parando no Remo, mas o time do interior, acho que o Independente mereceu estar nessa final. É a terceira final do Bragantino, do Independente. Foi campeão em 2011, perdeu pro Remo em 2015, então tentar o título e ser histórico, o time bicampeão no interior. Tu tem os números que o Independente que tem os melhores números contra os times daqui do interior, é o que tem melhores números com o time da capital, né, contra o Paysandu e Remo, né? Então são 6 vitórias contra o Remo e 5 contra o Paysandu, não é isso? Isso, são 11 vitórias. O time que mais chega perto ali desse número é o Cametá com 6 vitórias, então é o Independente que faz ano passado, mas querendo ou não, tá sempre ali incomodando a dupla ali da capital e mostrando força. A gente falou do Bragantino ontem que o Bragantino tá se firmando, mas o Independente que tá sempre ali. Ficou de fora, eu acho que só de 2012 na primeira divisão, mas é um time que é constante, tá sempre presente nesse tipo de jogo, final, semifinal. E o Matheus tem comentários aí no YouTube, né? Nixon, já temos algumas participações aqui. Primeiro agradecer ao Bernardo, que alertou pra gente que a música de fundo tava muito alta. O Bruno Silva, fez alguns comentários, eu vou ler o primeiro aqui, que ele falou que o Léo Condé deixou o Botafogo só derrota no Paulistão. É verdade, ele teve 5 derrotas em 7 jogos, mas no ano passado ele subiu o Botafogo da Série C para a Série B, tendo um dos melhores desempenhos, perdendo só para o Cuiabá na semifinal. O Leite Derramado falou que o time do Brigatti não era só chutão, que tinha um padrão, sabia construir jogadas, jogava futebol, mas a forma como o time do Brigatti construía as jogadas foi a forma como o Paysandu apresentou hoje e vem apresentando recentemente. Por isso que a gente fala que a gente viu um pouco do time do Brigatti ali, que é lançamentos diretos, é o uso dos lançamentos longos para os pontas, usando os pontas como os principais construtores. É, hoje a gente viu os laterais aparecendo um pouco mais, principalmente ali como o Nixon citou, porque o Vinícius Leite não estava, mas o foco do Paysandu continuou sendo a jogada lateral, continuou sendo o cruzamento. Então esse padrão que o Brigatti implantou ainda está nessa equipe, só que como a gente falou, não está tão bem assim, porque pelos mesmos problemas que o time já vinha apresentando na reta final ali do que o Brigatti mostrou. E o Bruno Silva comentou de novo que o Bruno Oliveira é um peladeiro irresponsável. Eu não sei se ele é peladeiro, porque ele teve uma categoria de base de grandes times, mas irresponsável ele foi de certa maneira nesse jogo, porque era pra ele ter sido expulso ali no momento que o time precisava muito dele, que ele meteu a mão na cara do jogador do Independente. Sorte dele que o árbitro não percebeu. E também ele já mostrou muitas decisões erradas, né? A gente fala que ele pega ali, parece que ele não sabe o que fazer, ou ele acha que ele vai conseguir fazer alguma coisa muito boa e acaba não fazendo nada. Chuta a bola na barreira quando tem um jogador só, cruza... Eu acho que ele queria só se livrar da bola, parece que falta pensar, assim, incrível. Teve um lance ali no final do segundo tempo que ele chutou a bola no zagueiro para a bola sair logo, então parecia que ele não queria jogar, não queria ter a posse ali. Então acho que ele é um dos piores jogadores do Paysandu. Entre os titulares, eu acho que ele é o pior jogador do Paysandu. Sorte dele que... Você falava em um reserva, né? Agora tem que ter um titular pra isso, sim. É complicado, né, ali? Porque quem entrou ali durante a ausência dele foi o Fábio Alemão, que não foi nada bem também. Até porque não é a dele, né? Ele é um pouco mais defensivo. Ele não é o que o Rafael Jensen foi na lateral esquerda do Remo lá, que apareceu muito bem ali. Sim. Fábio Alemão é um cara mais de passe curto, inclusive ele jogava de volante ali no sub-23, não de volante, ele participava da construção na linha de volante no sub-23 do Internacional, então ele era um cara mais de troca de passe, não um cara de tanta intensidade assim pelos lados. E o Leite Derramado falou de novo aqui que o Paysandu já entrou desesperado, sem o mínimo controle emocional, jogadores colaborando para serem expulsos, e o Paysandu de hoje é muito pior que o do Brigatti. Eu acho que se fosse com o Brigatti, não mudaria tanta coisa do que o Paysandu apresentou, eu digo na forma, no mecanismo, mas talvez o desempenho seria um pouco diferente, não sei se para cima, se para melhor ou para pior. Mas por quê? Porque o Brigatti conhecia mais os problemas do Paysandu. O Léo Condé chega em um momento que, até publiquei isso no Twitter, que o Brigatti já tinha um modelo implantado e ele conhecia os problemas. O Léo Condé chega sem conhecer os problemas, tem um modelo implantado que não foi por ele, ele vai ter que conhecer os problemas do Paysandu, vai ter que implantar o seu modelo e depois vai ter que conhecer os problemas do modelo que ele implantou. Então o caminho do Léo Condé é muito mais complicado que o do Brigatti. Por isso que ele pegar ali no meio da temporada, no meio do Campeonato Paraense, foi muito ruim para ele, para o Paysandu, para os jogadores, para o Brigatti também, que foi demitido, e acredito que para a diretoria também, porque isso vai cair na costa da diretoria. Então acho que é sim, um pouco pior, mas não sei se com o Brigatti mudaria tanto. Seria diferente um pouco, talvez, mas não sei se o desempenho em si, pela construção que o Paysandu vinha apresentando. Porque esses problemas que a gente viu hoje, a gente já viu ali no Paysandu durante o Parazão. Então não sei se seria tão diferente assim. E o Bruno Silva comentou de novo que o time do Brigatti não jogava bonito, mas dava resultado, e esse não joga nada. E esse foi um dos motivos, né, que a diretoria, que a torcida pedia ali a saída do Brigatti. Que o time jogava feio, que o time era só chutão, que era só lançamento longo e que deveria mudar isso. Com o Condé chegando, deveria mudar isso mesmo, mas a gente está vendo que ele não conseguiu ainda. Certamente ele deve conseguir isso lá para... Se ele continuar, certamente ele vai botar esse modelo de jogo dele ali, mais de controle de posse, mais calma, vai contratar jogadores para isso também, porque o Paysandu ainda não contratou nenhum jogador para a Série C. Então acho que jogar bonito... Eu acho que jogar bonito pro futebol brasileiro é jogar tendo a posse, é controlar o adversário, é botar pressão, é chutar, até fazer gol. Então acho que esse estilo de jogo é mais próximo do Condé, só que ele ainda não conseguiu implantar isso. E o Mário Xavier Neto, ele perguntou aqui, seria esta a pior década da história do Paysandu? É bem difícil avaliar, porque na década passada o Paysandu chegou na Libertadores, mas 4 anos depois foi um dos piores times do Brasil, né? Ficou ali entre os 3 piores times da Série C, que era a última divisão. Então acho que... Eu não sei se essa é a pior década da história do Paysandu, mas é uma década bem ruim. Porque o Paysandu conseguiu voltar para a Série B ali no início logo, né? De 2012 para 2013. Mas depois caiu ali para a Série C. Então acho que... o time vem mantendo uma regularidade para baixo, né? Teve um ano bom ali em 2015 que quase subiu para a Série A, mas esbarrou na limitação técnica mesmo. Mas depois foi tudo. Em 2016, dependeu muito do que o Paysandu apresentou no início, no que o Gilmar da Pozo apresentou ali no meio do campeonato. Em 2017, dependeu muito do que o time apresentou no início. Em 2018, aconteceu o que aconteceu, que o time foi rebaixado e poderia ter sido rebaixado bem antes. Ele complementa aqui em termos apenas futebolísticos. Eu não sei porque eu acho que a gente já viu times muito ruins mesmo, muito, muito, muito ruins, só que a gente esqueceu, porque passaram muitos outros times aí que foram piores, que foram iguais às vezes. Por exemplo, o time de 2007 foi um time horrível, de 2008 não foi tão bem também, em 2009 e 2010 eram times bons, mas que chegou ali na reta final, eles acabaram sendo eliminados. Então ainda não sei se desse início de década agora, desse final de década, a gente está vendo ali está fechando uma década horrível do Paysandu, a pior do Paysandu. Mas acho que sim, é uma década muito ruim, principalmente para o torcedor, né? Que se acostumou a ver ali no início do século um Paysandu muito forte, disputando lá em cima, só que depois se endividou, não teve diretorias tão profissionais assim. Teve uma época que o Paysandu chegou a contratar 100 jogadores ali num período de 2 ou 3 anos. Então isso mostrou ali muito amadorismo. Então acho que ainda está um pouco complicado avaliar essa questão da pior década do Paysandu. E é engraçado que o aumento financeiro, pelo menos, do Paysandu já é bem melhor do que anos anteriores, né, Matheus? A gente está. É um problema, acho que é mais na parte esportiva mesmo. Porque dá até pra te ver lá, na própria Curuzu, hoje em dia tá bem melhor. O Paysandu teve um grande avanço ali com a chapa Novos Rumos, a gente não pode negar isso. Só que enquanto teve um avanço administrativo bom, pelo que era, principalmente pela bagunça que era o Paysandu, e o Remo também, a gente tá vendo ali que o time agora tá tentando se ajustar, mas os nossos times são bagunçados. Também. É muito ego, é muito querer aparecer dentro dos times. Com as Novos Rumos, a gente viu ali um pouco de melhora administrativa, só que o ego apareceu novamente. Essa questão de querer se, vamos dizer assim, usar o time de trampolim em alguns casos também. A gente chegou a ver ali ex-presidentes e diretores. Então, administrativamente, o Paysandu cresceu, mas futebolisticamente, a gente viu ali que teve os mesmos erros que outras diretorias tiveram. Parcerias estranhas com o Elenco Esportes, que a gente viu ali na Série B. Contratações estranhas como o John César, por exemplo, que chegou ali, tirou foto com a taça e foi só isso, virou até meme. O William chegando, então a gente não. A diretoria do futebol do Paysandu não chega ali no nível que foi a parte administrativa, a parte de clube mesmo. Então essa evolução financeira aconteceu, só que a gente não viu isso se transformar em evolução futebolística também. O Flamengo passou por, claro, entendendo o contexto, mas o Flamengo meio que passou por isso também, quando nessa nova diretoria, acho que é desse Bandeira, sim, o dinheiro tava fluindo, mas só que esportivamente um time terrível ali, com o Hermes Brocador em campo, esses caras. E Matheus, voltando só um pouquinho nos técnicos, no Brigatti, no Condé, sei lá, pode ser que no futuro, né, na Série C, esse time realmente renda da forma que ele quer, porque mesmo são dois jogos, né, e aquele jogo a gente nem pode considerar, nem deu pra ver nada, mas são dois jogos, né, a gente tem que esperar ainda pra ver. Claro que a gente pode julgar esse jogo, não pode também meio de culpa nenhuma, e também a gente nem acho que o Brigatti é o melhor técnico do mundo, mas pegando o contexto ali, o time tinha uma forma de jogar, tava líder, invicto, aí foi demitido, talvez, tá bom, falo de desempenho, tudo bem, desempenho e resultados são coisas diferentes, mas se fosse realmente para, mesmo não concordando, para demitir, esperasse um outro momento, porque agora, ó, deu errado, como era meio que esperado, né, porque coloca um cara aí no meio do campeonato, como tu falou, sem conhecer os jogadores, chegando agora, não tem ninguém de confiança dele ainda, é complicadíssimo. E o Matheus falando já do Independente, em que condições tu acha que ele chega para a final contra o Remo? Tu acha que ele que o Remo é muito favorito ou não tem nada disso? Depende de onde vão ser os jogos, né? Que a gente já teve a informação de que o presidente do Independente quer que os dois jogos sejam em Belém, por causa da... E deu, falou lá que por causa da alça viária, né? Que acabou tendo acidente lá, que caiu, literalmente. Não consegue nem voltar pra casa, que ele disse. Não conseguia nem voltar pra casa, então... Se forem jogos em Tucuruí e em Belém, eu acredito que fica um pouco mais equilibrado. Mas muito mais por causa do campo, né? Porque a gente viu que o Independente é um time muito forte na bola aérea. É, e isso decidiu lá em Tucuruí. E... Mas para essa grande final, se forem os dois jogos no Mangueirão, acho que tem vantagem pro Remo, sim. Tem um fator casa, tem um fator conhecer o campo. Isso, querendo ou não, influencia muito. A gente até pôde ver ali no Bragantino e Remo que o Fidelis sabia onde andar, né? Exatamente ali, porque ele conhecia o gramado. Dava ali, andava na ponta dos pés, literalmente, em alguns cantos, porque ele conhecia o gramado. Então, conhecer o gramado faz diferença, sim. É, mas para essa final, eu acho que o Remo tem que tomar cuidado, porque o Márcio Fernandes também não mostrou a evolução que a diretoria quis. O jogo do Márcio Fernandes não construiu um gol com uma jogada normal ali nenhuma vez. Dos gols dele, a maioria foi de bola parada, com escanteios, falta e pênalti. E um gol ali com a bola rolando foi numa roubada de bola do Mário Sérgio, justamente contra o Independente. Então, o Remo também não está tão bem construindo assim. Se o Independente fizer uma vantagem boa também, o Remo pode sofrer da mesma maneira que o Paysandu sofreu. E o time do Independente é uma equipe que é aquela que a gente vê muito, que falam que seria o ideal. Eu não sei se é o ideal, eu não sei se existe essa palavra ideal no futebol, mas é aquele time que joga em casa do jeito que joga fora, né? Bota pressão, pressiona o adversário, joga marcando em cima ali da defesa, pressiona, sai no contra-ataque, usa velocidade, mas tem... deixa a defesa exposta em alguns momentos também. Então, tudo que a gente viu isso no jogo Remo Independente lá, que foi 4-0 pro Remo em Tucuruí, que o Independente com menos um, perdendo, se lançou um ataque e tomou 1, 2, 3, 4 gols no contra-ataque. Então, é um time ali que continua atacando, mas quando o time consegue os gols, beleza. O problema é quando não consegue, que aí deixa a defesa muito exposta. Se a gente fosse dar em porcentagem aqui, eu acho que eu daria uns 57% de favoritismo pro Remo nesse duelo aí. Porque, querendo ou não, Independente tem peças boas que não se apresentaram tão bem, como o Fazendinha, o próprio Joãozinho, ele teve ali a oportunidade, mas acabou desperdiçando. Então, o time tem peças ali que podem decidir uma partida. E, querendo ou não, um ou dois gols ali pode decidir uma final, pode decidir um título. Concordo que a questão do fator campo realmente vai... Acho que pode terminar muito esse título aí. Eu vou ver se o Ale ainda quer falar alguma coisinha aqui. Opa, tô aqui. E aí, Ale, como é que tu acha que tá esse confronto aí, pra final? Olha, favoritismo do Remo, mas é aquilo que o Matos falou. Né? A característica do Independente é jogar futebol. Então, acho que esse jogo tirado lá de Tucuruí para dois jogos aqui no Mangueirão, acho que vai ser um puxa para claro que vai ser o jogo de futebol. Eu acho que a gente vai ver dois bons jogos ali, Independente. Deu muito trabalho na primeira fase aqui em Belém, que foi empate. Que mostrou uma defesa, tá pegando aquela coisa do Netão, o Márcio Fernandes, então... tem que ver essa dificuldade que o Independente teve para definir o jogo hoje. Então, como é que vai se comportar contra a defesa do Remo? Talvez mais sólida, mas ainda falta aquele repertório lá na frente. Então, acho que ele vai desmiuçar melhor isso aí. Com certeza. E só lembrando que as finais são dois jogos, vão ser no dia 14 e 21 desse mês. E tem também a disputa do terceiro lugar, né? Que vai ser o Paysandu e o Bragantino. Que vão ser o dia 13 e 20 também de abril. E a gente vai ficando por aqui. Só me despedir aqui. Dá não? Ah, tá. Vai lá. Que ele perguntou se o Fazendinha seria uma boa pro meio do Paysandu. Eu acho que nesse jogo, se o Paysandu tivesse o Fazendinha no lugar do Leandro Lima, talvez desse um pouco mais certo. Porque o Fazendinha é aquele meia atacante mesmo, não é tanto construtor, ele ataca a área, ele tem uma envergadura ali ok, né, 1,70 e pouco, aquele não é tão alto assim, não é tão baixo também. Então ele é esse meio atacante que joga descentralizado, mas que ele pode atuar pelos lados também, atacando a área, atacando os espaços. Um pouco parecido com o Nicolas, só que menos intenso ali na defesa. Eu acho que ele seria uma boa, sim, porque o Paysandu não tem um jogador dessa função, não tem um jogador dessa altura ali naquela posição, porque ele tem o Leandro Lima, tem o Alan Calberg, tem o Thiago Primão, que são três jogadores mais baixos ali, né? Visando mais o drible curto, a investida no contra um. Fazendinha não, é aquele cara que chega ali para ajudar no ataque, chega para finalizar, aquele cara que sai em velocidade no contra-ataque. Então acho que não seria ruim o Paysandu ir atrás do Fazendinha. Até porque ele tá aqui já, né? Já conhece ali o futebol paraense, já tá acostumado ali com... Ele é do Amapá, então ele já tá acostumado com o clima daqui. É, a questão é ver se o Paysandu vai ter condições de pegar ele do Santos, porque ele tá emprestado, né, pro Independente. Se o Santos não vai precisar dele pra Série D, se outros times também não vão atrás dele ali, outros times de outras regiões. Então acho que seria uma boa, assim, pra esse meio do Paysandu. São vários jogadores, né, que são comentados do time do interior que poderiam jogar em Paysandu e Remo. E a gente deve fazer um podcast falando sobre todo o campeonato paraense, e a gente pode também falar desses jogadores, desses destaques aí, se podem ou não pintar aqui, se poderiam realmente oferecer alguma coisa, né? É verdade, já tem informações, né, que alguns jogadores já estão ali fechando com os clubes. No Remo já tem a especulação do Michel, do Marcos Vinícius e do Fidelis, ali já tem essas especulações. Então acho que dá pra gente fazer, sim, essa... Talvez até um vídeo a gente possa fazer aí desses jogadores, quem se destacou nesse campeonato paraense. E pode ser falando de todo o campeonato, na verdade. É isso aí. Vou me despedir aqui agora. Já tem mais alguma pergunta aí, Matheus? Não, deve estar todo mundo indo dormir já, porque amanhã é terça, né? Então já tá. É. Agradecer a galera então aí que mandou as perguntas. E é isso aí, amigos. Valeu, né? Valeu. Podemos despedir então. Siga a gente nas redes sociais aí. Esse vídeo vai ficar aí no YouTube pra escutar depois. Só colocar lá nas redes sociais, @Totático, a gente no Twitter, no Instagram. Procura a gente no Facebook também, se inscreve no canal aí. E é isso, valeu, galera!